necessário falar, é necessário dizer todas as maravilhas que Cristo faz e fez. Mesmo que faltem palavras, mesmo que custe um preço, é necessário falar e sem medo avançar. É importante falar que a palavra liberta, mas os ceifeiros são poucos para trabalhar. Hoje há milhões que esperam para ouvir tua voz. Missionário, a missão é urgente, depende de nós. Para levar a palavra é preciso ter forças para resistir. Para ser missionário é preciso cumprir, levando a mensagem sem retroceder. Para ser missionário, às vezes, irmão, é preciso deixar a sua família e até chorar. Mas ouça a voz que hoje diz quem irá. Então leve a palavra, porque a palavra até pode curar. Pois esta palavra pode transformar, como no passado ela já transformou. Levando a palavra, todos os discípulos puderam ver que esta palavra faz acontecer milagres tremendos que só Jesus fez. Levando a mensagem sem retroceder. Para ser missionário, às vezes, irmão, é preciso deixar a tua família e até chorar. Mas ouça a voz que hoje diz quem irá. Então leve a palavra, porque a palavra até pode curar. Pois esta palavra pode transformar, como no passado palavra faz acontecer milagres tremendos que só Jesus.